Jesus mandou raspar o fundo do umbral. Fonte: Livro O Brasil e o Apocalipse, volume 3, de José de Paiva Neto. Meus irmãos, é necessário que vivamos o Mestre Jesus em nós, mormente nesta época terminal de ciclo apocalíptico, que encerra uma etapa de grande sofrimento, plantado pela própria humanidade. Entretanto, como escrevemos nas sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 1, trata-se também do início de uma nova era, prometida por Jesus no Evangelho e no Apocalipse, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir e que tenham sabido perseverar até o fim, como é exigido pelo Cristo na sua carta à igreja em Esmirna, no versículo 10 do capítulo 2 do Apocalipse: Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Não adianta, pois, perseverar até 99,999999. Mas ir até o fim. Até aquele finzinho. Que não deixa dúvidas. Depois de atravessar os mares do sofrimento, de ter vencido enormes barreiras que lhe davam a impressão de que não poderiam ser sobrepujadas, mas que você venceu, vai morrer na praia. Seria coisa de débil mental. Tanto esforço para nada, meu irmão. Tanto sacrifício para nada, minha irmã. Mostremos o Mestre em nós, como nos aconselha Bittencourt Sampaio no livro Seareiros de Volta. Segundo a linguagem da estatística, vivem hoje, na Terra, maior número de espíritos encarnados do que a totalidade da sua população, desde os primórdios da vida planetária até os nossos dias, ou seja, até o primeiro quartel do século XIX, viveu na carne. Num dado instante, 1 bilhão de criaturas humanas, até o primeiro quartel do presente século essa soma atingiu 2 bilhões e atualmente passa para a cifra dos 7 bilhões. Esse fato assinala a magnitude de vossa época, porque, nos dias correntes, epílogo de um ciclo planetário, vasculham-se os umbrais da espiritualidade inferior. Reformando-se os museus de sofrimentos purgatoriais, forjados através de milênios inumeráveis. É a derradeira oportunidade que Deus, Jesus e o Espírito Santo estão dando aos espíritos mais trevosos, mais rebeldes, no momento em que se encerra um ciclo apocalíptico, porque depois não mais poderão reencarnar no planeta Terra, terão de ir para o absinto anunciado no Apocalipse. O, entre aspas, caminhão do lixo. De que falava Zaru nas suas pregações. Uma figura forte, bastante ilustrativa para que cada um saiba fazer a escolha, sabendo o que realmente está decidindo, continuar na Terra ou ir para mundos inferiores, criando lá novas lendas de Adão e Eva, anjos expulsos de um paraíso distante. A Terra, diante dos planetas inferiores em que os proscritos irão habitar, será lembrada como paraíso perdido. Essa é a explicação da história de Adão e Eva quando foram exilados aqui no planeta Terra. Mas voltando à página de Bittencourt Sampaio, o autor afirma: e que notamos, agora, no mundo, comprovando a observação. Embora o ingente esforço renovador dos arautos das letras do Evangelho, mais da metade da população terrestre ainda não ouviu nenhuma referência a Jesus, o sublime governador da Terra. Esmagadora maioria ainda não pensou sequer no intercâmbio entre os dois mundos. Mundo visível e mundo invisível. Grande parte da humanidade cultua doutrinas clara e confessadamente materialistas. Os delitos passionais multiplicam-se em todos os continentes. O quadro da criminalidade amplia-se, de ano para ano. Alastram-se rebeliões em toda parte. Cresce a onda de suicídios. Os promotores do suicídio não sabem o que fazem, porquanto esses que ficam dizendo abrir aspas, libertou-se com a morte, fechar aspas, e escrevem livros incentivando-o, quando passarem para o mundo espiritual, serão literalmente agarrados pelos espíritos daqueles que levaram ao suicídio, e não poderão dizer que não foram avisados pela religião de Deus. Como advertia Osiris Arur: o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Prossegue o articulista, agrava-se o terrorismo. À margem das religiões surgem espetáculos e fanatismo selvagem. Nunca foram tão aperfeiçoadas e numerosas as organizações policiais e as técnicas belicistas nas guerras de morticínio e destruição. E a obsessão campeia, enfrene, assumindo expressões de graus multiformes de loucura. Como há dizer que as regiões espirituais inferiores do planeta se fazem presentes no campo da vida física? Tal fato, porém, não é razão para derrotismo, mas de profundo chamamento ao trabalho. Evangelizador e apocaliptizador das massas neste encerramento de ciclo. Por isso, notadamente, a minoria espiritualista verdadeiramente cristã, a fraternalmente ecumênica, que sabe que Jesus não pertence a nenhuma crença religiosa, porque elas todas é que pertencem a ele, o governador supremo do planeta Terra. Aqueles que, pioneiramente, com a religião de Deus, a religião do terceiro milênio, pregam o novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Dentro do âmbito de sua influência reconstrutiva, cabe a tarefa de prevenir os erros seculares que nos desfiguram a existência e nos consomem o equilíbrio, vacinando as consciências com a fé raciocinada. E mais a fé raciocinante e realizante, de modo a alcançar a fé que diviniza o ser humano, a divinizante, integrando no seu Criador, apoiada em fatos humanos e espirituais, acendendo no semelhante à luz da certeza na imortalidade, a força da palavra e a custa do bom exemplo. A vida humana não é um conjunto de artifícios. É a escola da alma para a realidade maior. De nós depende a escolha entre o bem e o mal. Pelo livre-arbítrio inviolável que Deus nos concedeu. Mas também a nós compete sofrer os benefícios ou malefícios dessa escolha. O mundo não se diz, entre aspas, maior de idade. Não canta, entre aspas, liberdade. Só não pode se esquecer da responsabilidade, é claro. Fogo não apaga fogo. Ódio não destrói ódio. Pelo contrário, infelizmente o incentiva. Ao ódio ofertemos amor, a pressa, paciência, ao orgulho, humildade, a vingança, perdão, a cólera, brandura, ao egoísmo, caridade. Meus irmãos, Jesus segue conosco. Mostremos o Mestre em nós. Meus amigos, Jesus segue conosco, marcha na vanguarda do nosso movimento. LBV. Como escreveu André Luiz. Mostremos sempre, portanto, o Mestre em nós, e não nos esqueçamos de que quem confia em Jesus, não perde o seu tempo. Deus, Jesus e o Espírito Santo estão dando a derradeira oportunidade aos espíritos mais trevosos, mais rebeldes, no momento em que se encerra um ciclo apocalíptico. Paiva Neto. Fonte. Livro, O Brasil e o Apocalipse, volume 3, de José de Paiva Neto.